Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 de Coríntios, capítulo 11. Não sei se vou ter tempo. Mas vamos ler apenas um versículo, o versículo 30. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Diz assim este versículo: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu vou repetir este versículo, porque ele é muito importante, está inserido dentro de um contexto que faz pensar seriamente. E, ao mesmo tempo, também analisar como está a nossa situação espiritual. Não estou a falar da nossa situação física. Não estou a falar da nossa situação psicológica. Estou a falar especificamente da nossa dimensão espiritual. Por outras palavras, do nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Podemos até estar mais ou menos bem em termos físicos. Podemos até estar a funcionar normalmente em termos psicológicos, em termos de alma. Mas podemos estar doentes em termos de espírito. E esta manhã, Deus quer fazer algo no nosso espírito. Algo profundo, que vai ter reflexo em primeiro lugar no mundo espiritual, porque o nosso espírito está em contacto permanente com o mundo espiritual. Vai ter reflexos no mundo espiritual. Vai ter reflexos na nossa alma. E vai ter reflexos no nosso corpo. E vai ter reflexos à nossa volta. E nós vamos sentir de que o nosso espírito está saudável, está forte, está cheio da presença de Deus. É um espírito que está a vencer. É um espírito que não teme. É um espírito que faz estremecer os espíritos das trevas. É um espírito que anseia a presença, a doçura e o poder do Espírito Santo. Nós vamos sentir isso. Vai ser uma experiência interior, mas também exterior. Vai ser algo poderoso na nossa vida, como se de facto existisse uma verdadeira explosão da glória de Deus dentro de nós, cujos reflexos vão sair através dos nossos olhos, através da nossa boca, por palavras ou até por sons que nós não entendemos, através da nossa mão, pelo toque e por muitas outras maneiras. Ou seja, passaremos a ser o bom cheiro de Jesus. Passaremos a ser o odor agradável de Jesus. Passaremos a ser algo que atrai até mesmo aqueles que não se deixam ser atraídos. Então vou ler de novo este versículo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Queridos irmãos, eu não estou a dizer isso a vocês, nem à igreja. É Paulo que está a dizer à igreja de Corinto. Assim como nós ficamos doentes fisicamente, também ficamos doentes em termos psicológicos. E infelizmente, também ficamos doentes em termos espirituais. Vejam só o que é que Paulo está a dizer, que na igreja de Corinto há fracos, há doentes e há os que dormem. Não tenho tempo para falar dessa doença que se intitula fraqueza espiritual. Também não tenho tempo para falar desta outra doença que se intitula deficiência espiritual, porque a palavra os doentes que vem aqui é uma palavra que é usada várias vezes para a pessoa de Jesus, quando ele cura paralíticos, quando ele cura cegos, quando ele cura surdos, quando ele cura coxos, portanto, deficientes no físico. E Jesus restaurou a vida deles. É esta palavra que aparece aqui. Portanto, estamos a falar de deficientes espirituais. Mas eu quero falar sobre a última doença, porque, na minha opinião, é das mais graves. Os que dormem. Os sonolentos espirituais. E eu espero que nenhum de nós passe por esta doença, porque é uma doença desagradável. Provavelmente um fraco espiritual acaba de ainda ter uma percepção real e profunda de Deus. Um deficiente espiritual poderá não ter 100% de uma percepção espiritual de Deus, mas talvez 50, 60 ou 70. Agora, um sonolento espiritual, esse provavelmente vai deixar passar tudo de lado. E quando acordar, é tarde. Tudo já passou. As oportunidades e muitas outras coisas mais. E Deus não quer que ninguém esteja a dormir espiritualmente. Ele faz muito barulho no mundo espiritual para que o sonolento espiritual desperte. E se nós pudéssemos aquilatar os decibéis de barulho que Deus faz no mundo espiritual, os nossos ouvidos naturais não suportariam. Porque Deus sabe que é uma doença horrível e que muitos no passado sucumbiram. E Deus não quer que no presente e no futuro venham mais a sucumbir. Por isso, queridos irmãos, Deus quer que o nosso espírito cresça e se fortaleça. Lucas registou um versículo, aliás, dois, acerca de Jesus, dizendo o seguinte, que Jesus, como menino, depois como adolescente e depois como jovem e adulto, que ele crescia e se fortalecia, vejam, em espírito. Não está a falar do corpo de Jesus, porque o corpo dele cresceu normalmente como qualquer corpo. Não estava a falar da sua alma, do seu estado psicológico. Estava a falar do seu espírito. E utilizou dois vocábulos, crescia e fortalecia em espírito. E é interessante que depois acrescenta que ele andava muito no deserto. Quando eu estava a pensar neste versículo, deserto faz crescer o nosso espírito. Faz fortalecer o nosso espírito. Pode ser um deserto físico, como pode ser um deserto de outra natureza. Portanto, se estiverem no deserto, deem glórias a Deus, porque estão na escola do Espírito Santo. E o vosso espírito vai fortalecer. O vosso espírito vai crescer. Agora vejam, queridos irmãos, se o meu espírito, que está no mundo espiritual, começa a ficar forte e começa a crescer, vejam só o temor que meu espírito vai causar nos espíritos das trevas. Na semana passada, o pastor Jim falou sobre falar línguas, que é, de facto, a linguagem do nosso espírito, que edifica-nos edifica o quê? O nosso espírito. E vejam, no mundo espiritual, um espírito musculoso. Cresceu, está saudável, cheio de força. Os outros espíritos das trevas começam a tremer. E o reflexo não é só no mundo espiritual, é na minha alma, é no meu corpo, é através do meu corpo. Algo vai sair. Mas se o meu espírito estiver a tremer lá em cima, o reflexo também vai ser na minha alma, no meu corpo e à minha volta. Pensem um pouco nisso e vejam que Jesus estava a fortalecer-se em espírito, estava a crescer em espírito. Houve abanões no mundo espiritual das trevas, porque Jesus estava a crescer neste sentido. E quando ele de facto decidiu começar o seu ministério, começou a abanar no mundo psicológico, no mundo natural, de tal maneira que tudo ficou abanado. Tudo começa com o nosso espírito. Não esqueçam deste pormenor. E se ele está doente, tudo o resto está doente. Se ele está fraco, tudo está fraco. Se ele está deficiente, tudo está deficiente. E queridos irmãos, Deus tem um remédio para o nosso espírito. Deus tem um cuidado muito especial para o nosso espírito. E Ele quer que o nosso espírito seja tremendo. Tremendo. Então, o que é sonolência espiritual? Se alguém estiver a dormir na cadeira, não quer dizer que está com sonolência espiritual. Provavelmente tem outro tipo de sonolência. Mas sonolência espiritual, queridos irmãos, está relacionada com a luz de Cristo em nós. Quando eu estava a pensar nisso, aliás, é um dos temas muito queridos para o meu coração, a luz. E uma das perguntas que eu tenho feito, e os que estão a estudar hebraico comigo sabem disso, é porque é que Deus, a primeira coisa que Ele criou foi a luz. Mas parece que não tem nada a ver essa luz com a luz do sol, nem com a luz da lua, nem com a luz das estrelas, ou de qualquer outro luminar que ainda possamos vir a descobrir. É uma outra luz. Então, sonolência espiritual, se está relacionada com a luz de Cristo na nossa vida, então nós temos que saber em que estado está a luz de Cristo na minha vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Pedro 1:19. E vocês vão ver que os profetas no Antigo Testamento tinham uma concepção profunda de Jesus, o enviado como luz de Deus. Talvez fosse a metáfora mais profunda que os profetas tinham na sua vida espiritual. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Vou deter-me um pouco neste versículo. A compreensão deste versículo é a chave para podermos despertarmos-nos espiritualmente e sermos pujantes nas mãos de Deus. Então diz assim: e temos muito firme a palavra, vejam, está no singular, não é as palavras, a palavra dos profetas. Portanto, todos os profetas do Antigo Testamento falaram acerca de uma palavra, e essa palavra é Jesus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva aparece em vosso coração. Queridos irmãos, temos aqui três estágios da luz de Deus na nossa vida. Primeiro, luz que alumia em lugar escuro. Antes de recebermos Jesus, o nosso interior estava escuro, trevas, medonhas e hediondas. E um belo dia, um facho de luz, não da luz do candeeiro da nossa casa, nem do sol, nem da lua, um facho da luz de Jesus entrou na nossa vida. E ao entrar na escuridão da nossa vida, levou o nosso coração a ficar sensível à morte de Jesus na cruz. E esse facho fez com que, de facto, o nosso coração se abrisse para Jesus. E do nosso interior surgiu um convite, dizendo: Jesus, entra na minha vida e salva a minha alma. Um facho de luz. Então, diz assim: luz que alumia em lugar escuro. Jesus entrou como Salvador. Agora, queridos irmãos, este é o primeiro estágio. Há mais. E precisamos de fazer tudo para que esse facho de luz, de facto, inunde o nosso interior de tal forma que vem logo a seguir, até que o dia esclareça. Então que o nosso interior passa a ser como o dia cá fora, sem trevas nenhumas, se possível, como ao meio-dia. É importante saber isso. Será que está acontecendo no nosso espírito? De facto, fomos salvos. Temos um facho de luz, Jesus como Salvador. Agora, será que o meu interior, o meu espírito, está de facto completamente iluminado? Deixei que este facho de luz iluminasse de tal maneira o meu interior? A minha responsabilidade é esta. Até que a luz esclareça. Vejam, até. E finalmente vem o terceiro estágio, que é: e a estrela da alva aparece em vosso coração. A palavra estrela da alva no grego é fósforo. Fósforo explode, brilha. Estamos a falar de Jesus glorificado. Jesus como Salvador é o primeiro estágio. Entra como facho de luz. Jesus que alumia o nosso interior, dissipando as trevas, está no nosso íntimo, no nosso espírito, Jesus como Senhor. E finalmente o fósforo, estrela da alva, quando explode no nosso interior, no nosso espírito, então o que é que nós temos? Jesus, o glorificado. Precisamos de entender isto para que não venhamos a cair na sonolência ou dormência espiritual. Agora, queridos irmãos, se a luz do primeiro estágio não avança para o segundo estágio e começa a apagar-se, então estamos na presença da sonolência espiritual. Então estamos na presença da sonolência espiritual. Um dia Jesus contou uma parábola, 10 virgens. 5 preocupadas em manter o seu espírito bem aceso. E algumas fizeram tudo para que a luz passasse do primeiro estágio para o segundo, para o terceiro. E quando Jesus veio com a sua glória, elas estavam preparadas. Porque Jesus, quando vier, há de vir sempre no seu terceiro estágio, como o fósforo, como a estrela da manhã. E só vai pegar naqueles que de facto estão como ele, no seu interior, no seu espírito. Mas cinco delas, de facto, descuidaram-se, negligenciaram, não tiveram o cuidado do facho de luz que entrou na sua vida para passar para o segundo estágio, para o terceiro estágio. E quando ouviram o barulho de que o noivo vinha, vejam o que é que essas cinco loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Estavam numa sonolência espiritual, numa dormência espiritual. As lâmpadas estavam a apagar. A luz do primeiro estágio estava a apagar. E, queridos irmãos, não é isto que Deus deseja para o nosso espírito. Ele quer que o nosso espírito se fortaleça e cresça e ultrapasse todos os estágios. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Quais são algumas ou alguns sintomas da sonolência espiritual? Porque é um bocado difícil eu saber se estou numa sonolência espiritual ou não. Até posso ser muito arguto em termos mentais. Até posso ter muito conhecimento em termos mentais e até posso me enganar a mim próprio dessa maneira, pensando que de facto não estou numa sonolência espiritual. Até posso ser muito capaz em termos físicos, em termos de talentos e muitas outras coisas mais, e posso me enganar. Então precisamos de saber alguns sintomas que denunciam que de facto eu estou numa sonolência espiritual. Primeiro, uma certa apetência pelas obras das trevas e uma grande dificuldade em condená-las. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, em Efésios capítulo 5. Uma apetência pelas obras das trevas e uma grande dificuldade em condenar essas obras. Efésios capítulo 5 diz assim no versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu o que dormes. Vejam, uma pessoa sonolenta espiritualmente, ou que está a dormir espiritualmente, de facto tem uma certa apetência pelas obras das trevas. Não é uma apetência pelos demónios, nem por Satanás, mas pelas obras das trevas. E depois tem dificuldade em condenar essas obras. Fica sempre numa situação periclitante. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou dar dois exemplos. Uma para os jovens e outra para todos nós. Estamos a viver num período em que é coisa boa ter relações sexuais antes do casamento. E até há pais que defendem isso. Ah, é bom eles experimentarem para ver se dá ou não dá, se bate certo ou não bate certo. Então eles até vão viver juntos durante algum tempo e nós apoiamos. Se aquilo bater certo, então há casamento e vamos todos para a frente. Infelizmente, alguns dos nossos estão a achar isto uma boa ideia. Agora, queridos irmãos, vejam. Obras das trevas estão divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo são obras terríveis que qualquer pessoa rejeita, até mesmo os incrédulos. matar, roubar, assaltar e essas coisas todas, qualquer pessoa rejeita de bom senso. Mas as obras das trevas também têm coisas boas. E esta é uma coisa boa, entre aspas. Porque na nossa humanidade sem Deus, até dizemos que é, de facto tem que ser mesmo assim. Porque só depois de experimentarmos, conhecermos e saber se bate certo, então é que nós avançamos. Esta é uma obra das trevas. E o meu apelo para os jovens e para todos: vão puros e santos nesta área, como em todas, até o dia em que Deus vai abençoar o vosso casamento. Eu tenho uma imagem de casamento desta forma. Quando dois jovens, um rapaz e uma rapariga, começam a namorar, eles trazem dentro de si o fundamento que é Cristo. E o fundamento serve para construir uma casa. E quando eles namoram, quando eles entram no noivado, eles estão a construir as paredes da sua casa. Já têm o fundamento que é Cristo. Estão a construir as paredes da sua casa. E é no dia do casamento, quando Deus abençoa as suas vidas, é que Deus coloca, é Ele que coloca o telhado. É Ele que coloca o telhado. Quando estávamos a orar aqui para abençoar a filha do pastor Alexandre e o genro, eu tive esta imagem. Estávamos a pedir a Deus: Deus, põe agora o telhado. E Deus colocou o telhado. Agora, se há experiência antes do casamento na área sexual, para ver se dá ou não dá, então temos casas sem telhado. E vejam o que é que o diabo faz: é só tirar lixo. E a casa fica entulhada de trevas. É por isso que os casamentos não andam, não funcionam. Porquê? Não tem telhado. É uma casa sem telhado. É uma casa entulhada. É uma casa, de facto, arruinada. Então, jovem, não pense em entrar nesta obra das trevas. Porque você vai ter o fundamento que é Cristo, porque você é cristão. Você tem as paredes, porque, pô, namorou, fez o seu noivado, mas Deus não colocou o telhado. Deus não colocou o telhado. Então é um risco. Pensem nisso. E quando lá na escola começarem a dizer: você é uma bota de elástico, você é antiquada, não é não sei quantos, não é isto, não é aquilo, faça o que é que a Bíblia diz. Condena. Vejam só o que é que a Bíblia diz que o jovem tem que condenar, como qualquer um de nós, no versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A palavra condenar é, de facto, lançar o anátema. A melhor forma de defender a nossa vida é sermos ofensivos. Não vale a pena deixar o inimigo aproximar da nossa vida, porque só o seu bafo faz-nos estremecer. Então, que ele fique longe. E então nós lançamos o anátema. A palavra anátema é, de facto, condenação. Dizer: está condenado no nome de Jesus. É bom dizer: está abençoado no nome de Jesus a toda a gente. Mas as obras infrutuosas das trevas: está condenado no nome de Jesus. E quando você diz isso, você está a salvaguardar o seu espírito. Ok? Agora, se você fica calado, talvez, mais dia menos dia, você provavelmente corre o risco de construir uma casa sem telhado. É horrível. Outro exemplo, isto é para todos nós. Estamos a viver num período de sincretismo. Há pouco, quando o Asse e a Sónia estavam a falar daquilo que está a acontecer na Suécia, o meu coração estremeceu. A família está a ser enxovalhada. Outros valores se levantaram. E até na igreja. Que coisa horrível. Mas é um período de sincretismo. É um período em que, de facto, há um caldeirão de religiões e o cristianismo bíblico está lá metido. E aquilo é abanado. E agora temos uma religião que não faz mal a ninguém, não agride as outras religiões, porque há verdade em todas as religiões. Então vamos viver todos dentro deste sumo de religiões. Queridos irmãos, o Evangelho não se mistura com nada. O Evangelho pode ser abanado, é como o óleo ou o azeite dentro da água. Divide-se em partículas, mas passar algum tempo está tudo junto. Mas nunca se dissolve na água. As outras religiões são água, que vão desaparecer com o tempo. Mas o Evangelho não. É eterno. É o poder de Deus para a eternidade. E agora, queridos irmãos, começo-me a perceber de que as obras infrutuosas das trevas têm entrado. Todos nós sabemos que o bem tem que vencer o mal. Mas as religiões orientais não fazem isso. As religiões orientais procuram, de facto, o equilíbrio entre o bem e o mal. Ou seja, juntar Deus com o diabo e fazê-los andar a passear de um lado para o outro de mãos dadas. E isto é entrado na sociedade ocidental e hoje, de facto, empresas, hospitais, casas, muita gente partilha desta ideia. Mas o facto é que tudo isto é uma obra do diabo para amarrar as pessoas espiritualmente. Agora nós temos que condenar isto, porque o bem tem que vencer o mal. E Jesus, que é o bem, venceu o mal na cruz do Calvário. Então nós temos que condenar estas coisas. Não é dizer, ah, pois, se calhar a meditação transcendental, pois, até acalma a nossa alma, o yoga. Queridos irmãos, eu pratiquei tudo isto. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é isto. É um casamento entre o bem e o mal. E da nossa parte tem que sair a condenação. Eu condeno isto no nome de Jesus. Entre os amigos, não podemos ficar a titubear. Oh, pois, se calhar ainda há coisa boa nisto. Não, eu condeno no nome de Jesus. Nossa posição é sim, sim? Não, não. Para que o nosso espírito não fique a dormir. É muito importante isso. Segundo sintoma, se você de facto está a titubear perante situações desta natureza, não diga que não está a dormir espiritualmente, porque está. Veja o que é que o versículo diz, até depois diz assim no versículo 13, em Efésios 14, pelo que diz, desperta. É porque está a dormir. Desperta. Segundo sintoma, uma resistência interior à palavra de Deus. Às vezes ouvimos a palavra de Deus, abanamos com a cabeça, dizemos sim, às vezes gritamos amém, aleluia, mas cá dentro está a acontecer isto. Não esqueça, está sonolento espiritualmente. Vamos abrir em 2 Timóteo. E todas estas passagens aparece a palavra dormir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. E nós queremos sair daqui bem despertos espiritualmente, vencedores no espírito, no mundo espiritual e também em todas as outras áreas. Diz assim no versículo 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Se há essa resistência dentro de si, e queridos irmãos, de vez em quando eu tenho essa resistência. Será? É mesmo assim? Estou com sonolência espiritual. O meu espírito até já está a abrir a boca. Não vale a pena a gente dizer, não, eu estou muito desperto. Não vale a pena. Vamos ser sinceros connosco mesmo. Não nos vamos enganar. Resistência à palavra. Terceiro sintoma, uma certa estagnação no crescimento espiritual. Crescemos um bocadinho e depois não crescemos mais. E fazemos todo o tipo de terapias espirituais. Até muitas terapias que não são aconselháveis. E não continuamos a crescer. Vamos ler em 2 de Pedro. Pedro dá uma descrição do que é crescimento espiritual, a partir do versículo 5. Mas depois, no versículo 8, ele diz assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está a falar, se nós tivermos todas aquelas coisas que daqui a pouco eu vou referir, Pedro está a dizer que, de facto, a pessoa vai crescer e não vai ficar estéril e vai ser, de facto, alguém com muito conhecimento de Jesus. Mas no versículo 9 ele diz, pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vejam, está a falar da salvação. Está-se a esquecer até daquele facho de luz que entrou. E depois Pedro apercebe-se de que está a escrever para uma igreja de crentes, a maior parte estão sonolentos espiritualmente. O que é que ele vai dizer no versículo 13? Ele vai dizer o seguinte: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, enquanto eu estiver vivo, no meu corpo, despertar-vos. Despertar-vos com admoestações. Ele estava a olhar para a igreja. Estava a ver uma igreja de sonolentos espirituais. Porquê? Porque não havia um verdadeiro crescimento espiritual. Houve uma estagnação. A partir do versículo 5 nós encontramos o verdadeiro crescimento espiritual. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado, todo o empenho, todo o esforço, todo o sacrifício, acrescentai a vossa fé. O facho de luz que entrou trouxe fé para a salvação, trouxe perdão para os nossos pecados. Acrescentai a nossa, diz aqui, acrescentai a vossa fé, a virtude. Virtude aqui são os exercícios espirituais que nós devemos fazer: oração, leitura da Bíblia, jejum, testemunho, discipulado, evangelização, santificação. São essas disciplinas espirituais. A palavra aret em grego é muito rica. São disciplinas que a criança, o filho do rei, tinha que aprender desde pequenino, em termos teóricos e práticos, para que quando fosse rei, ele fosse habilidoso em todas estas áreas. Portanto, depois da fé, vêm estas disciplinas todas. E depois vem a virtude, ciência, conhecimento por revelação. E a ciência, temperança, domínio próprio. E a temperança, a paciência, suportar os outros. E a paciência, a piedade, ou seja, um brilho de Deus na nossa vida. A palavra Eusebeia, que deu a palavra Eusébio e outras palavras, é brilho de Deus, um brilho espiritual de Deus na minha vida. E finalmente vem, e a piedade, o amor fraternal, o amor entre irmãos. E finalmente, ao amor fraternal, o amor sacrificial para com Deus. Estes são os andares da edificação espiritual. E quando nós ficamos só naquela fé salvífica, ainda por cima, começamos a ver a luz a apagar, devagarinho, estamos sonolentos em termos espirituais. E finalmente, queridos irmãos, outro sintoma, um certo desleixo em relação à segunda vinda de Jesus. Vamos abrir em Marcos. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Diz assim no versículo 32. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E agora vamos saltar, e diz no versículo 36, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Não vos ache com sonolência espiritual. Agora, deixa-me falar como é que Deus quer nos despertar da sonolência espiritual. A primeira coisa que nós temos que aprender é reconhecer que estamos sonolentos. Dizem os médicos, só há cura quando o doente reconhece que está doente. Quando ele vai ao consultório pensando que sabe mais do que o médico sabe que a partida não vai resolver o problema. Mas quando ele entra com humildade diante do médico e diz, eu tenho estas dores, tenho estes problemas, e aceita o que o médico diz e recebe de facto toda a terapia, ele vai ficar curado. Temos que saber se estamos ou não sonolentos e aceitar. A segunda coisa que devemos fazer é, há pouco nós lemos em Efésios capítulo 5, Cristo te esclarecerá. Ele é que é a fonte da luz. Então nós temos que orar e dizer, Cristo, brilha na minha vida. Esclarecer ali é, Cristo tem que brilhar na minha vida. Temos que clamar, dizer, Cristo brilha na minha vida. Ou seja, fazer com que esse facho pequeno que ainda existe se transforme em dia dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Tem de ser, de facto, um clamor do nosso coração. Aliás, a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Não recebeis porque pedis mal. Pedis para os vossos deleites e prazeres. Nós não estamos a pedir para o nosso deleite e prazer, nós estamos a pedir para que a nossa vida espiritual fique repleta da luz de Jesus. A terceira coisa que nós devemos fazer é pedir a Jesus para quebrar todos os laços do diabo na nossa vida. E deixa-me dar uma ilustração. Quando eu era pequeno, eu via as manadas de bois ao pé da minha casa. E havia lá um criador que de vez em quando ele queria apanhar um boi. O que é que ele fazia? Mandava lá os seus capatazes com corda e então atiravam a corda e apanhavam o boi. Mas o boi tinha muita força, com uma corda só ninguém conseguia. Então vinham outros capatazes, outra corda, outra. Passado algum tempo o boi ficava imóvel. Porquê? Tinha várias cordas ao pescoço e vários homens à volta, cada um com a sua corda. Quando nós estamos sonolentos espiritualmente, nós não temos espíritos malignos dentro de nós, mas temos cordas na nossa vida. Não é uma só, muitas. Querem ver? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2:26. Diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se, não é do laço, dos laços do diabo. Então nós temos que orar a Cristo e dizer: Cristo, destrói cada laço que está a prender a minha vida. Com demónios na nossa vida, nós podemos expulsar. Jesus deu-nos autoridade. Em nome de Jesus, nós expulsamos. Podemos estar bem ou menos bem, mas não é pelo facto de eu estar bem ou menos bem. É pelo facto do poder do nome de Jesus. Às vezes nós temos medo de expulsar demónios. Ah, eu não estou muito bem espiritualmente. É bom estar bem espiritualmente, sem dúvida. Mas, presta atenção, não é pela sua vida espiritual que você vai expulsar demónios. É pelo poder do nome de Jesus. Com Satanás, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. O diabo vem com o seu ombro, eu estou ali com o meu ombro, mas porque eu estou sujeito a Deus, ele cai. Ele cai. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, com laços que o diabo lançou na minha vida, eu tenho que pedir a Cristo: Cristo, corta cada laço. E eu descubro que o meu espírito ficou solto. Ah, agora sim. E finalmente, para terminar, queridos irmãos, aceitar toda a admoestação da palavra de Deus para a minha vida. Mesmo que eu não compreenda, diga assim: eu recebo pela fé. Não entendo com a minha mente, mas com o meu espírito eu recebo pela fé. E então eu saio da sonolência espiritual e sou então um homem e uma mulher com algo poderoso dentro de mim e que já está a fazer moça no mundo das trevas e que já estou a experimentar grandes efeitos na minha alma, no meu corpo e à minha volta, porque tudo vem de cima com reflexos na nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir: Deus, esta manhã eu quero ficar liberto de todas estas coisas. Quero que o meu espírito fique liberto de todos os laços. Quero que o meu espírito fique cheio da tua luz. Senhor, quero pela fé receber no meu espírito toda a tua palavra, mesmo aquela que eu de facto não consigo entender com a minha mente, mas eu recebo porque é a verdade absoluta. Senhor, quero sair daqui, de facto, desperto espiritualmente, cheio da luz de Jesus, cheio da liberdade de Jesus e cheio da palavra de Jesus. Porque eu quero ser uma bênção. Quero ser uma bênção. Não quero receber bênçãos. Há uma diferença entre receber bênçãos e ser uma bênção. Abraão, Deus lhe disse que ele ia receber bênçãos, mas também lhe disse que ele ia ser uma bênção para todas as nações. Às vezes somos muito egoístas, dá, mas também Deus diz: sê, É como o testemunho. Queremos dar testemunho. É muito bom. Mas devemos ser testemunhas. As duas coisas funcionam. Eu sou testemunha de Jesus, a minha vida é uma testemunha de Jesus e dou testemunho de Jesus. Recebo bênçãos de Deus, mas também sou uma bênção de Deus. Sou um receptáculo do amor de Deus, mas também sou o amor de Deus em qualquer lugar. Agora, para isso, precisamos que o nosso espírito esteja desperto. Vamos orar neste sentido. Vamos dizer: Deus, atenda para o meu espírito. E se há sonolência, Senhor, por favor, enche o meu espírito com a tua luz. Corta cada laço que o diabo colocou na minha vida. E vamos pedir: Senhor, enche a minha vida com a palavra. Muitas das doenças que nós temos no foro psicológico, queridos irmãos, é porque está qualquer coisa a correr mal no andar de cima. E muitas coisas que estão a correr mal no rechão, que é no nosso corpo, é porque muita coisa está a correr mal no primeiro andar, que é na nossa alma. Hoje fala-se muito nas doenças psicossomáticas. Eu tenho que falar nas doenças espiritossomáticas, ou que vem do espírito. Eu tenho que falar nisso. Se o nosso espírito está bem, cheio de Deus, cheio da luz de Deus, cheio da palavra, o resto é um reflexo. Nós precisamos disto como igreja.